Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV, gente. Vai gravar isso aí. Aqui começa mais um programa O Mundo em Torno do Som, pela Rádio TV Mundo Novo. Um programa que toca música e conta um pouco das histórias, traz referências para a escuta de uma forma diferente. E hoje eu vou trazer para vocês uma pincelada da música do Norte da África. Sejam todas e todos bem-vindos. Meu nome é Felipe Mancini. E aqui vamos no Mundo em Torno do Som. Então o assunto hoje é a música do Norte da África. É claro que existe uma diversidade gigantesca e eu não estou aqui com uma pretensão de detalhar essa música. Afinal, eu estou falando sobre uma parte de um continente muito grande e que tem etnias e povos diferentes entre si, inclusive dentro das fronteiras dos próprios países. Mas eu quero apenas despertar mais essa curiosidade em vocês. É importante entender a música desse lugar, pois o norte do continente africano tem uma posição geográfica que sempre foi disputada e sofreu interferências, invasões e, consequentemente, trocas culturais. Afinal, está ali próximo à Europa, à Ásia, além de ter saídas para o mar estratégicas. Portanto, os povos desse lugar influenciaram e influenciam a música de diversos outros lugares pelo mundo. É, não contaram muito pra gente isso na escola, mas por aqui, por exemplo, estamos muito mais próximos dessa cultura do que a gente pode imaginar. Ouvimos o Mahid Bekas. Mahid é um músico marroquino que traz a tradição do que se chama Gnawa Music, que é uma música presente no Marrocos e partes do Saara. Tem uma influência de cantos religiosos islâmicos. Essa música está no disco do Mahid Bekas, que se chama Alcantara. Alcantara significa ponte em árabe. Muitos dos trabalhos dele são criar pontes entre a sua música marroquina e outros estilos como o blues norte-americano. Aliás, de onde será que vem o blues norte-americano? Ouvimos Etran Finatawa, uma banda que junta dois povos de etnias diferentes, os Fudabs e os Tuaregs. Ambos povos com características nômades vivem na região que fica entre o Níger e o Mali, uma região árida. É o famoso deserto do Saara, está bem ali. Se você puder, abre aí o mapa da África no celular, dá uma sacada onde estão esses países. Felipe Mancini, você está na Rádio TV Mundo Novo e esse é o Mundo em Torno do Som. Njarabi mafeganyalo nyela nterini nterini kabediza nekanu I want to know. A música que ouvimos anteriormente a essa é de um artista chamado Bombino. Bombino é guitarrista e vocalista desse projeto dele. O Bombino é do Níger e agora a gente ouviu essa última música, foi a Foutumata Divari, que é do Mali. Essas coisas que a gente ouviu agora remetem um pouco à sonoridade do blues e, consequentemente, do rock e do soul. Estilos que nasceram nos Estados Unidos. É claro que as coisas sempre têm diversas leituras e camadas. E o mundo, ainda mais hoje, né, são vias diversas de influências e referências. Enfim, muitas coisas são vias de mão dupla. É muito difícil a gente saber de fato como as referências são absorvidas pelos artistas. Mas uma coisa a se pensar e que muito se discute é o seguinte. Os negros escravizados que foram para os Estados Unidos, diferente daqui do Brasil, onde vieram pessoas escravizadas de muitas regiões da África, Mas por lá nos Estados Unidos, essas pessoas, em sua maioria, foram retiradas no norte do continente africano. Regiões já islamizadas, devido à presença dos árabes por lá muito tempo antes da chegada dos europeus. Muitas teorias históricas e pertinentes atribuem o blues a cantos islâmicos dos povos dessa região do continente africano. Recomendo um filme chamado Mali Blues, de um alemão chamado Lutz Gregor. O filme fala um pouco sobre o blues do Mali, do retorno dessa artista que a gente ouviu agora há pouco, a Fatoumata Diawara, e ela retorna ao seu país, e também sobre a perseguição que grupos radicais islâmicos atualmente têm promovido aos músicos em geral, e também sobre os acordos e desacordos das diferentes etnias que estão presentes nesse país gigante que é o Mali. A gente vai continuar no Mali, mas uma onda um pouco diferente. Vamos ouvir um pouco do instrumento chamado kora. Kora é um instrumento ancestral e é tocado pela etnia Dile, também chamada de griote. Só que esse termo griote é um termo que não agrada muito a eles mesmos, porque é uma criação francesa. Bem, em alguns lugares do mundo, esse instrumento é chamado de guitarra africana. Um nome que não condiz, não explica e generaliza esse instrumento. Aliás, generalizações são ainda muito frequentes, né, nos discursos, quando o assunto é África. Bem, a kora se parece muito mais com uma harpa. Ela tem 21 cordas esticadas e provavelmente seja daí que surgiu a harpa europeia. Ela é tocada na Guiné, Guiné-Bissau, Mali, Senegal e na Burkina Faso. Aqui ouviremos Balaké Sissoko tocando kora, acompanhado do francês Vicente Segal, tocando cello. Eles têm, inclusive, dois discos juntos. Ambos são bem bonitos. Aqui vamos ouvir a música Oscarine. Thank you. a sonoridade desse instrumento chamado corá. Esse belo instrumento tocado pela etnia Gile. Aqui, o músico que executa o balaké Sissoko, acompanhado do cello do francês Vincent Segal, juntando um pouco aí da sonoridade desses dois universos. Esse instrumento, a kora, ela está presente nessa região do norte da África e também em alguns países do que se chama de África Ocidental, já que essa etnia está presente em diversos países. As fronteiras nesse continente estão bastante incoerentes, né? Separam etnias em países diferentes e juntou etnias diferentes nos mesmos países, enfim. Ela foi e continua sendo muitas vezes impostas por invasores ou elites locais aliadas a esses invasores e descompromissadas com seu povo. Bem, voltando para a música, ouvimos a kora e alguns dizem que é uma sonoridade que mescla a harpa com a alaúde. E esse instrumento, o alaúde, né, um outro instrumento, ele é bem presente nessa África islamizada, que tem uma forte presença da cultura árabe. Inclusive, os árabes não estiveram presentes somente nessa parte do norte da África, subiram também para a Península Ibérica, onde hoje se localiza Portugal e Espanha. A chamada ocupação árabe nessa região durou aproximadamente 700 anos. E vai até 1492. Claro que um povo que fica 700 anos num local se mestra, né, com esse lugar. Portanto, espanhóis e portugueses são um povo também com uma forte presença árabe na sua cultura. O violão trazido pelos portugueses para cá, inclusive, provavelmente é um descendente desse alaúde árabe. Então vamos ouvir aqui uma sessão de diversos alaudistas pelo norte da África. E vamos começar pelo Egito. Sim. O Egito está na África. Ouvimos o Joseph Tavadros fazendo Silk Road Children. A música está presente no disco dele chamado World Music, onde ele mistura dezenas de instrumentos de origens diversas. Tavadros nasceu no Egito e sua família migrou para a Austrália. Ele se conecta com suas origens, mas também tem uma formação que está um pouco do lado ali da música ocidental. Um outro nome do alaúde no mundo, um cara que influencia bastante gente, bastante citado no meio da música instrumental, é o Anouar Brahim. Ele é da Tunísia. A Tunísia é um pequeno país no topo do continente, ali já perto da Europa. A Tunísia é um lugar onde os árabes são 98% da população. O Anwar Ibrahim nasceu em 1956, se formou em Alaoude por lá, no conservatório do país, e hoje ele vive na França. Esse foi o Anwar Ibrahim, da Tunísia. A música se chama Bom Dia Rio, um nome em português, muito provavelmente um tipo de homenagem ao Brasil. Nesse disco também tem uma música chamada Bahia. O disco, nesse disco do Anwar Ibrahim, se chama Blue Macans. O nome faz referência aos Macans, que são os modos melódicos árabes, escalas árabes. E o Blue vem da participação nesse disco de dois grandes nomes do jazz norte-americanos, que é o Dave Holland no baixo e Jack DeJohnette na bateria. Ambos tocaram com o trompetista Miles Davis no seu momento de passagem para a música elétrica, fusão do jazz com o rock, o que mais tarde seria conhecido como Jazz Fusion. Bem, vamos falar um pouco de Cuba. Cuba também recebeu muitos escravizados provenientes do norte da África. Isso reflete muito na sua música. Inclusive, a religião afro-cubana é chamada de santeria. E ela tem muita relação com o candomblé brasileiro. Aqui no Brasil, os africanos escravizados que chegaram do norte da África, em geral, foram para o nordeste brasileiro. E mesmo não sendo etnias majoritárias, já que os bantus que é uma etnia localizada ali no centro da África, foram a maioria no Brasil, né? Mas as etnias do norte, tais como os Astiantes, Fantes, Yorubás, Eves, Fons, e inclusive alguns islamizados, chamados por aqui de Malês, eles acabaram por conseguir impor sua cultura e colocar isso no imaginário da cultura popular afro-brasileira. O candomblé, por exemplo, não era uma coisa dos bantos de Angola, Congo ou Moçambique, mas muitos dessas regiões se converteram a essa religião trazida pelos iorubás ao Brasil. Esse grupo étnico se encontra onde é hoje a Nigéria, o Benin, né? O Benin é o antigo Daomé, e também no Togo, que são países que estão abaixo ali da linha do Saara, né? A chamada África Subsaariana. Bem, a gente vai ouvir aqui um projeto que resultou num disco chamado Afrocubis, que junta músicos dessa região aí próxima do Mali com músicos cubanos. Thank you. projeto Afrocubismo. É um disco que junta músicos de Cuba e do Mali. A gente vai ouvir agora um trabalho que se chama African Virtuoses. Nome um pouco estranho, mas é um trabalho de um quarteto que é a mesma família, que são os Diabetes. Eles são de Guiné. Guiné é ali colado no Mali, um pouco mais para a esquerda, já com saída para o oceano, ali abaixo de Guiné-Bissau, perto do Senegal, enfim. Esse grupo é um quarteto da mesma família, onde todos eles tocam guitarra, mas também tocam outros instrumentos. Então, a gente vai ouvir tanto o violão de cor de aço, quanto a cora, que é esse instrumento que é meio que uma função, junção ali de alaúde com harpa. E também tem, na gravação tem baixo, tem congas. O nome do disco é The Classic Guinan Guitar Group. O nome da música que a gente vai ouvir é Wolokoro. É um disco bastante interessante que está disponível nas plataformas, se você quiser dar uma ouvida depois. E repare nessa sonoridade também, que tem um toque ali que dá para a gente entender um tanto de onde vem a música cubana. E sinto também um leve toque da nossa viola caipira em algumas frases. a gente vai encerrar esse programa com um artista nigeriano de uma grande, enfim, que influenciou bastante o mundo da música, que é o Fela Kuti, inclusive um adepto à religião tradicional dos Yorubás. Ele foi um artista que se colocou fortemente contra os autoritarismos do governo do seu país. Fela Kuti criou um tipo de estado paralelo, uma comuna na Nigéria, onde existia um estúdio, um santuário Yorubá, e também moravam pessoas ligadas a ele e também à sua clássica banda chamada África 70. Em 1977, Fela Kuti compôs a música Zombie, que fazia referência aos soldados nigerianos, zumbis sem pensamentos próprios. Depois desse lançamento, o governo nigeriano invadiu sua comuna, destruiu, atirando fogo no seu estúdio e no seu santuário Yorubá, espancou o músico fortemente e assassinaram sua mãe, que foi jogada de uma janela. Fela Kuti mandou o caixão de sua mãe para a residência do general do governo, responsabilizado pelo ataque. Ele compôs na sequência uma música sobre esse fato chamado Coffin for Head of State, caixão para o chefe de Estado. A música, entre outras coisas, critica a presença do cristianismo em seu país. Um trecho traduzido aqui diz o seguinte: nós, africanos, temos nossas próprias tradições, essas organizações feitoras de dinheiro. Elas vêm e colocam os africanos em total confusão, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Our Lord. Amen. Amen. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen. Amen. Amen. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen. Amen. Amen. In Spiritus Christus Master, Regulus Master, Christus Master. Amen. Amen. Amen. Allah Akbar, Muhammadu Salam Aleikum. Amen. Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen. Amen. So I waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I see my people. Waka waka waka. Then they cry, cry, cry. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. I see a waka waka waka. Waka waka waka. I go many places. Waka waka waka. I see my people. Waka waka waka. And they cry, cry, cry. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. Amen, amen, amen. Waka waka waka. I see a waka waka waka waka waka waka waka. I walk a many village and we are in Africa. I walk a many village and we are in Africa. Pastor's house, nine day fine pass. My people them they stay for poor surroundings. rastas dressed named Declan Pass. He had for my people, for them to buy soap. Pastor, na him them give respect pass. And them they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad things to Jesus Christ our Lord. Amen, amen, amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen, amen. In spirit of Christus, Master, Ignus, Master, Ignus, Master, Ignus, Master. Amen, amen, amen. Allah Akbar, Muhammadu Salam Aleikum. Amen, amen, amen. To a waka, waka, waka. Waka, waka, waka. I go many places. Waka, waka, waka. I go business places. Waka, waka, waka. I see, see, see. Waka, waka, waka. All the bad, bad, bad things. Waka, waka, waka. Then they do, do, do. Waka, waka, waka. Call corruption. Waka, waka, waka. Then they call nepotism. Waka, waka, waka. Inside the promotions. Waka, waka, waka. And inside all business. Waka, waka, waka. I say a waka, waka, waka. Waka, waka, waka. I see, see, see. Waka waka waka. Waka waka waka waka waka waka waka. I waka many business and we are in Africa. I waka many business and we are in Africa. North and South, them get them policies. One Christian and the other one Muslim. Anywhere the Muslims, them daring. Now Senior Alhaji, I'm the director. Anywhere the Christians, them daring. Now the best friend to Bishop, now him be director. It is a known fact that for many thousand years, we Africans, we had our own traditions. These money-making organizations, them come put we Africans in total confusion. Through Jesus Christ our Lord. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen, amen. In spirit to Christus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master, Jesus, Master. Amen, amen, amen. Allah Akbar, Muhammadu Salam Aleikum. Amen, amen, amen. So waka, waka, waka. Waka, waka, waka. I go many places. Waka, waka, waka. I go government places. Waka, waka, waka. I see, see, see. Waka, waka, waka. All the bad, bad, bad things. Waka, waka, waka. Then they do. Waka, waka, waka. Look Obasanjo, before anything at all, him go dey shout, oh Lord, oh Lord, oh Lord, Almighty Lord, oh Lord, oh God. And then they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad things to Jesus Christ our Lord. Amen. By the grace of Almighty Lord. Amen, amen, amen. I say, look who you're a doer. I say, look who you're a doer. Before anything at all, ain't going to shout, Abba Hala, Abba Hala, Abba Hala, Abba Hala, Abba Hala. And them they do yes, yes. And them they do bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad things through Muhammad our Lord. Amen, amen, amen. By the grace of Almighty Allah. Amen, amen, amen. Waka, waka, waka. Waka, waka, waka. I go many places. Waka, waka, waka. I go government places. Waka, waka, waka. I see, see, see. Waka, waka, waka. All the bad, bad, bad things. Waka, waka, waka. Then they do, do, do. Waka, waka, waka. They steal all the money. Waka, waka, waka. They kill many students. Waka, waka, waka. They burn many houses. Waka, waka, waka. They burn my house too. Waka, waka, waka. They kill my mama. Waka, waka, waka. So I carry the coffin. Waka, waka, waka. I waka, waka, waka. Waka, waka, waka. Movement of the people. Waka, waka, waka. Them waka, waka, waka. Waka, waka, waka. Young African pioneers. Waka, waka, waka. Them waka, waka. waka waka waka waka waka go abalende waka waka waka go down down barracks waka waka waka we reach them gate you waka waka waka we put the coffin down waka waka waka Obasanjo dey there waka waka waka with a big fat stomach waka waka waka yara do waka dey there waka waka waka the neck like ostrich waka waka waka we put the coffin down waka waka there no one to come oh yeah take that there no one to come oh yeah take that who go one take a coffin oh yeah take that them must take him oh yeah take that that the bad bad bad things oh yeah take that we dare don't do oh yeah take that they no one to come oh yeah take that Obasanjo grab him oh yeah take that yara do a carry him oh yeah take that yes they no one to come oh yeah take that Obasanjo carry him oh yeah take that yara do a to him oh yeah take that one take am boss them take am the day for them office boss them take am the day there now now boss them take am the day there now now boss them take am the day there now now boss them take am the day there now now boss them take am the day there now now boss them take am the day there now now boss them take am the day there now now boss them take am the day there now now boss them take am the day there now now boss them take am I did da ha na na ha na na. I did da ha na na na na na. I did da ha na na na na na. I did da ha na na na na na. I did da na. I did da na. I did da ha na. I did da ha na. I did da ha na na na na na. I did da ha na na na na na. Na na na na na na. I did da na. Esse foi o nigeriano Fela Kuti, Coffin for the Head of State, caixão para o chefe de estado. E com isso encerramos hoje o Mundo em Torno do Som, aqui pela Rádio TV Mundo Novo. Obrigado pela companhia, eu sou o Felipe Mancini, faço aqui o trabalho de pesquisa e curadoria musical. Até a semana que vem. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.